Caboclo Nato. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Sejam todos muito bem-vindos ao Clube do Caipirão. É uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez junto com você, defendendo os grandes sucessos da nossa canção cabocla, através do rádio, através da internet, sempre em defesa da nossa cultura e da nossa tradição sertaneja. Clube do Caipirão. Vamos ouvir Peão Carreiro e Paraíso, de 1983, Quarto de Porão. Pobre apaixonado, sofrendo no abandono, amando quem não me ama, perdendo noites de sono. Em meu quarto de porão é um sofrimento sem fim. Ela mora no sobrado, sobre o teto assoalhado, pisando em cima de mim. Dói, dói, coração, este peito sofredor. Um coração machucado só pode ficar curado tomando injeção de amor. Sei que ela também sofre por alguém que não lhe ama, sentindo falta do amor, suspira e rola na cama. Em seu quarto luxuoso, na solidão ela chora, sem saber que no porão o meu pobre coração te deseja toda hora. Dói, dói, coração, este peito sofredor. Um coração machucado só pode ficar curado tomando injeção de amor. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Demais. espero ver tua bondade. Volte pra casa, ela quem pede, com muito amor e sinceridade. Se não voltar o mais breve possível, ela ainda pode morrer de saudade. Pelos caminhos incertos da vida, é que deixaste o berço natal. A todos os filhos que vivem distante, que isto sirva de exemplo final. Mãe é só uma e não se abandona, por mais que ela trilhe o caminho do mal. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Enquanto eu viajava pelo sertão, meu amor ficava em casa a preparar um novo cochinilho para a próxima viagem, dormindo sobre ele. Como era bom sonhar com fios de algodão por meu amor trançar. Meu novo cochinilho ficava bem macio, para ser a minha cama, a sombra de um coqueiro, no chão de alguma estrada, à beira de algum rio. Cochinilho, cochinilho, venha forrar meu chão. Me lembro de uma vez dormindo sobre ele, na confusão do sonho eu me senti um rei, com toda a criadagem rodeando meu castelo, eu vi que era verdade. Na hora que acordei, eu era o rei da estrada e via nas alturas um exército de estrelas por sobre mim marchar. Seus raios pareciam milhares de soldados batendo continência na praça do luar. Cochinilho, meu leito de algodão. Cochinilho, venha forrar meu chão. Simples boiadeiro, ao dono de um império, grande diferença se a gente pensar bem. O rei das suas ordens, igual a um boiadeiro, que é o som de um berranteiro, as ordens dá também. Depois de uma noitada do bravo cochinilho, por sobre meu arreio saía no estradão, atrás de uma boiada, cantando ia embora, sentindo nesta hora ser o rei do sertão. Cochinilho, meu leito de algodão, cochinilho, venha forrar meu chão. Grande sucesso com os amantes da rancheira Pedro Bento e Zera Estrada, de 1982, ouvimos Cochinilho. Antes tivemos os primos Abel e Caim, de 1970, Filho Ingrato, e Peão Carreiro e Paraíso, Quarto de Porão. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. É o Clube do Caipirão, transmitido para mais de 150 emissoras de rádio em todo o Brasil, no AM, FM e Web Rádios. O nosso programa está presente em 11 estados brasileiros, 2 rádios no Paraguai e 2 em Portugal. Estamos em primeiro lugar de audiência nas principais rádios transmissoras. Tudo isso graças a você, amigo amante da nossa cultura sertaneja. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. No jeito, Palmeira e Luizinho, de 1950. Bom Jesus de Pirapora. Ranchinho, meu arta lá no cantinho, com a frente bem pra fora. Neste arta cheio de flor, tá meu santo protetor, Bom Jesus de Pirapora. Oi lá, Bom Jesus de Pirapora. Minha escurece, faço sempre a minha prece, todo dia a mesma hora. E agradeço com fervor, com carinho, fé e amor, Bom Jesus de Pirapora. Oi lá, Bom Jesus de Pirapora. Eu fico triste com a maldade que existe por aí pro mundo afora. Me ajoelho em frente ao altar, logo vem me confortar, Bom Jesus de Pirapora. Oi lá, Bom Jesus de Pirapora. Cabeça erguida, nunca fui na minha vida tão feliz como sou agora. E agradeço a este santo que me cobre com seu manto, Bom Jesus de Pirapora. Oi lá, Bom Jesus de Pirapora.

Clube do Caipirão. Primeiro lugar em todo lugar. Grande sucesso, nós tivemos com Pena Branca e Chavantinho, Cuitelinho, é modão, hein? Antes tivemos o Riozinho com Jorge, Luiz e Fernando, música do saudoso Zé Fortuna, e Palmeira e Luizinho, de 1951, Bom Jesus de Pirapora. Grandes sucessos do nosso cancioneiro, você acompanha aqui no Clube do Caipirão. Música caipira, o tempo todo, Clube do Caipirão. Muito bem, é hora do intervalo. A gente volta na sequência. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira, o tempo todo, Clube do Caipirão. Ô Juju, tá na hora de um café, né? É verdade. Isso. Ah, já tá ajeitando? Opa! Beleza. Ah, tem aí? Então traz um gole, faz favor. Uai, menino. Isso, vem aqui, ó, do meu lado aqui pra fazer o barulho, pra turma ouvir que é verdade. Sei. Isso, um golinho só. Aí, ó, cafezinho gostoso, arrozado com rapadura. É da moda dos tropeiros. Das melhor. Coisa boa, né? Café gordo, sustançoso. É verdade. Ei, menino, você quer um gole? Troca ele por uma cachaça. Ixi, não, cachaça agora não pode. Não pode. Que é isso? Esse homem tá é louco. Não, aí falou, compadre, vamos rodar uma moda daquelas antigas pra arrancar o pica-pau do oco. É verdade. Aí o menino vem com axé. Esse homem, Deus me livre, não tem isso? É, aí o caboclo fica bravo do outro lado do rádio, mete o pé no rádio lá, acerta a orelha do Zé Luquinha aqui do outro lado. Não, larga a mão disso. Que? Vamos apreciando um café ouvindo moda sertaneja, né, sô? Clube do Caipirão. E uma notícia muito triste abalou as estruturas da família sertaneja. A dupla João Carreiro e Capataz se desfez. O João Carreiro vem passando por um problema sério pessoal de saúde. E o Capataz que não vai cantar mais com ninguém se não for com o parceiro João Carreiro. Infelizmente, o João Carreiro tá com depressão e outros problemas e vai dar um tempo na carreira. Para 2014, nada de João Carreiro e Capataz. Infelizmente, hein? Dupla fantástica que defende a nossa canção. Vamos ouvir Caipira de Fato com João Carreiro e Capataz. Clube do Caipirão. Que vidinha simples, que vidinha boa. É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa. Que vidinha simples, essa que eu levo. Vivendo no mato, caipira de fato, feliz eu nego. Levanto, olho pro canto, rezo pro santo, agradeço a Deus. Chamo a mulher, faço um café, faço um cafuné nos filhos meus. Saio pro terreiro, enrolo um paieiro, fumaça e cheiro, deixa um sinal. E a criançada me dá uma mão com satisfação. Leva o latão e feliz cantando, eu vou pro curral. Que vidinha simples, que vidinha boa. É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa. Que vidinha simples, essa que eu levo. Vivendo no mato, caipira de fato, feliz e não nego. Boia sagrado, frango e quiabo, acompanhado de ovo, caipira, arroz e feijão. Depois do almoço, sem muito esforço, encosto meu corpo no barracão. Brinco com os meus filhos, se vejo aquilo no olhar, o brilho de um filho meu. Riqueza de um pobre quando descobre, família unida é coisa nobre. Muito contente, agradeço a Deus. Que vidinha simples, que vidinha boa. É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa. Que vidinha simples, essa que eu levo. Vivendo no mato, caipira de fato, feliz e não nego. Que vidinha simples, que vidinha boa. É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa. Que vidinha simples, essa que eu levo. Vivendo no mato, caipira de fato, feliz e não nego. Vivendo no mato, caipira de fato, feliz e não nego. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Um ratinho que morava num telhado,

Eu tenho a nega e os meus meninos. Esse é o destino desse cidadão. Pego a viola e canto pros amigos. Falam comigo, você vai vencer. Mas não preciso nem gravar um disco, eu já sou artista por sobreviver. Mas não preciso nem gravar um disco, eu já sou artista por sobreviver. Você está ouvindo Clube do Caipirão. O sertão está louvando o nosso time artaneiro, que venceu lá na Suécia o país do mundo inteiro, mostrando nosso valor para todos estrangeiros. O mundo inteiro aplaudiu os campeão brasileiro. Um viva para o Girmar e todos que combateram, o Beline Nilton Santo, nosso valente zagueiro, que Jarmas e Toy Orlando, nosso torrão defenderam, honrando a nossa bandeira, os campeão brasileiro. Garrincha, Didi, Vavá, na linha são os primeiros, com Zagallo e o Pelé, atacante pioneiro, ganhando a Copa do Mundo, e todo jogo venceram. Um viva pro diretor do Esquadrão Brasileiro. Nosso Brasil glorioso, campeão do mundo inteiro, vai ficar em nossa lembrança, na história do estrangeiro. Aqui vai nossa homenagem, em nome do violeiro, saudando a grande vitória do Esquadrão Brasileiro. Em um programa de música sertaneja não pode faltar Tunico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil, né? Esquadrão Brasileiro de 1970. Antes tivemos Operário, Vida e Viola com Chico Rei Paraná e Cacique Pajé Caçando e Pescando. É o Clube do Caipirão defendendo a tradição da nossa cultura brasileira. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Essa é das antigas, Alvarengue Ranchinho, Os Milionários do Riso, Aquela Flor. Aquela flor que você me deu, eu guardo ainda no peito meu. Aquela flor conserva ainda o perfume que é todo seu. Sinto-me feliz ao relembrar

Clube do Caipirão. O galo dele treina para a briga, pulando alto, virando em redor. Meu galo canta de olhos fechados, porque já sabe a música de cor. O galo dele tem esporas grandes, afiado igual fisga de anzol. Meu galo tem esporas enroladas, igual um caramujo caracol. O galo dele é índio africano, e o meu galo é terra carijó. O galo dele é bamba na briga, e o meu galo canta que dá dó. Meu galo terra canta, batendo asas com satisfação. A galinhada toda lhe acompanha, lá pro terreiro em grande procissão. No quintal dele cruzado na espora, um galo tomba de dor e aflição. De peito aberto, coberto de sangue, sob um tapete de pena no chão. Qual dos dois galos que tem mais valor? Meu galo terra é carijó prateado, belo aprumado, meu galão cantor. Ou é o galo índio despenado, galo assassino espalha o terror. O galo dele que proclama a guerra, ou é meu galo que canta o amor? Vieira e Vieirinha, dois galos de 1971, os Reis da Catira, os meninos de Itajubi, São Paulo, sempre interpretando grandes sucessos no seu estilo, hein? Ê, Vieira e Vieirinha, quanta saudade! Antes tivemos outro saudoso Barreirito com um vestido colado e Alvarenga e Ranchinho, os Milionários do Riso, com aquela flor. Grandes clássicos, grandes sucessos pra você aqui no nosso programa. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. É o Clube do Caipirão defendendo a tradição. Mais uma pausa, não sai daí, que tem muita moda pra gente ouvir. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Despertar pela fresquinha não é fácil. Para quem gosta de acordar ao som da música sertaneja, já arranjamos uma solução. Convidamo-lo a vir connosco até à Central. Sim, à Central do Sertanejo. Aceita o convite? Central do Sertanejo com Silvio Ferraz, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da manhã, na Antena Best. Queres abanar o capacete? Falta-te música. Não temos música. Deep Dance. Deep Dance, aos sábados, a partir das 10h30 da noite, na Best. Alinhas, não alinhas? Era uma vez um filósofo algures pelo mundo em 350 mil antes de Cristo. Muito inteligente, seu nome era Fócrates. Numa tarde de sol, em que chovia a cântaros, escreveu Fócrates: a vida é uma soda. A vida é uma quê? Uma soda. Pop, pop, pop, pop, pop.

Clube do Caipirão. Meu velho avô contava uma história interessante. Diz que depois do dilúvio que acabou com os habitantes, a geração de Noé da terra foi ocupante. Aquele povo selvagem, numa intriga constante, se dividiram em tribos, seguindo rumos distantes. Foi numa daquelas tribos que seu destino seguia. Uma mulher teve um filho no meio da mataria. A pobre mãe faleceu quando o menino nascia. Aquela gente criada dentro da selvageria abandonaram a criança naquela selva bravia. Uma grande chimpanzé que perdeu seu filhotinho no meio da selva bruta encontrou o garotinho. Por instinto maternal ou por lembrar do filhinho, pegou aquela criança como fosse um macaquinho com o leite do seu peito. Criou o inocentinho. Criado na selva bruta, cresceu valente e veloz. As unhas cresceram tanto que parecia um anzol. A fera que ele atacava tinha um destino atroz. Ele dominava a fera, amarrava com cipós. Depois de surrar bastante, soltava o bicho feroz. Daquele tempo pra cá, conforme diz a história, aquele homem selvagem tornou-se o rei das flores. Montado num porco-espinho, percorre o sertão afora, protegendo todos os bichos que dentro da selva mora. É o terror dos caçadores, conhecido por caipora. Aí tivemos o Sulino e o Marroeiro, a lenda do Caipora. Bonita história, né? Foi gravada, regravada por várias duplas. Antes tivemos o Teodoro e Sampaio, gravação de 1995, Amando Escondido, no sertanejo romântico, e Lourenço e Lourival, as vozes de cristal, com a moda de viola 1900 e antigamente. É o Clube do Caipirão, produzido especialmente para você, amante da canção cabocla. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Opa, muito obrigado a você, amigo, você, companheira, que nos ouve pela internet, pelas ondas do rádio, no carro, em casa, no trabalho. Em nome da nossa equipe, eu lhe agradeço por deixar o Clube do Caipirão fazer parte da sua vida, fazer parte da sua família. Por isso, o nosso programa é mais que sucesso, é tradição. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Fiquei sozinho, vou dar batalha. pro céu e eu avistei baixando o misterioso tio voador. Saltou por terra, moça boiadeira, e o teu berrante muda vaga e cor. Falou contente com lindo sorriso, pra te salvar aqui hoje eu estou. Eu vim do céu pra salvar a boiada, e o teu berrante era tremido. Estou chegando, tocando meu berrante. Tenha juízo, ó meu grande amor. Eu venho do céu para salvar a boiada, cumprindo ordens do nosso Senhor. No colerido do seu berrante, logo a boiada foi se aglomerando. Os companheiros que tinham morrido naquele instante eu vi ressuscitando. E com o milagre desta boiadeira que para o céu ela foi levitando, seu rosto de Madalena e as minhas penas ela foi perdoando. Caí de joelho com o rosto em terra, de contente eu solucei chorando. Quando a boiada entreguei barretos, foi trem do boi contado na chegada. Foi o milagre de Madalena, a boiadeira que eu vi lá na estrada. Outro dia eu fui acordando, pois foi um sonho, uma grande jornada. Por isso mesmo eu creio em Madalena, a pecadora foi santificada. E será sempre minha protetora, porque minha alma já se amparada. É, seu moço, mais um intervalo e já voltamos. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Opa, pra você que tá chegando agora, estamos apresentando o Clube do Caipirão com as mais belas canções do sertanejo tradicional. Seja muito bem-vindo! A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Agora vamos ouvir os sonados Gino e Geno, A Aliança de 1982. Quem eu amo tem uma chora. Meu coração suspira toda hora. Meu coração suspira toda hora. Tô suspirando porque estou chonado por gostar de alguém. meu coração com outro alguém a morrer de dor. Quando a paixão é forte demais, este é o motivo que o homem chora. Você está ouvindo Clube do Caipirão. A lua cheia está no céu brilhando, enfeita o mundo com os seus raios de prata. É nesta hora que apaixonado o poeta canta, quase chorando lá na janela pra mulher ingrata. Mulher bonita, venha na janela, quero que ouça minha serenata. O seu desprezo é uma corrente e deu um nó que só você desata. Eu vim aqui pra lhe pedir carinho, se eu não ganhar esta paixão me mata. Mulher bonita, estou desenganado, quem me destrói é paixão recolhida. O meu remédio está nos seus lábios, só os seus beijos me devolve a vida. Tirar o meu coração do peito e colocar no piso da sua calçada, e dos meus braços eu vou fazer a grade, a segurança da minha mulher amada. E dos meus olhos vou fazer um farol pra sua vida ser iluminada. Do seu desprezo faço uma canção pra enfeitar a sua madrugada. Pra terminar lhe dou a minha vida, eu lhe dou tudo pra viver sem nada. Mulher bonita, estou desenganado, quem me destrói é paixão recolhida. O meu remédio está nos seus lábios, só os seus beijos me devolve a vida. Clube do Caipirão. Um pai de família, por ser operário, passava na vida uma fase ruim. Perdeu seu emprego, ficou sem salário e as economias chegaram ao fim. Pedindo a prazo no supermercado, assim explicava a situação. A maior tristeza da vida de um homem é ver seus filhinhos chorando de fome e não ter de onde ganhar o seu pão.

sambará. Sentia forçado um vento me arrancando dos arreios, e aquele bicho parecia que ia se rasgar no meio. Deixei manso e de confiança, montaria de patrão, pois honro o nome que carrego e orgulho de ser meu. Tentei levantar no freio, mas era tarde demais. Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás. Berrando se foi a cerca e cruzou pro lado de lá. Parecia uma tormenta cruzando em Maçambará. Sentia a força do vento me arrancando dos arreios, e aquele bicho parecia que ia se rasgar no meio. Deixei manso e de confiança, montaria de patrão, pois honro o nome que carrego e orgulho de ser teu. Tentei levantar no freio, mas era tarde demais. Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás. Errando se foi a cerca e cruzou pro lado de lá. Parecia uma tormenta cruzando em Maçambará. Aqui é uma moda na sequência da outra. Vamos para mais um intervalo? Não sai daí que é rapidinho. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Muito bem, caminhamos para o final do Clube do Caipirão e tá na hora de um tereré, né? É verdade. Ô, Juru, tá na hora de um tereré, né? Ah, o Luquinha já tá tomando? Ah, eu não tinha visto. Puxa vida, desculpa. Ô, Luquinha, depois é eu aqui, hein? Foi você que manda. Aí, já passa aí, Juju, já passa aí. Põe um golinho pra nós ali. Aí, ó, é bom demais, né? Vamos apreciando, ouvindo moda de boa qualidade aqui no Clube do Caipirão, né, Su? Clube do Caipirão. Vamos, Luquinha, senão não dá tempo, tem mais sucesso. É o trio Parada Dura? É o Só Capilão? Vamos ouvir, então. No ranchinho ao pé da serra, numa tarde de verão, eu vi uma camponesa socando arroz no pilão. Seu corpinho de boneca e seu rostinho perfeito despertou mil sentimentos que morto estava em meu peito. Só capilão, só capilão, acompanhe as batidas do meu pobre coração. Só capilão, só capilão, acompanhe as batidas do meu pobre coração. Oh, moça, do jeito dessa morena vai me deixando maluco. Aproximei da mocinha e pedi com muito jeito: morena, dá de beber a quem tem sede no peito. Depressa me atendeu, trazendo-me água fria. Por mais que dela eu tomasse, mais sede meu ser sentia. Só capilão, só capilão, acompanhe as batidas do meu pobre coração. Só capilão,